246, senhora da investigação, vai na produção da Vitor 366, descendo 50. Na última 2, a cena de identificação chega da Mari e se mantém ao nível de voo 0120. Desculpa, 0637, livre das restrições de velocidade de altitude, desça para 2500, ajustado 1015. Usado procedimento, reporta sobre o senhor Vitor 366. Não, não confio. Zero descida sem restrições para 2500 pés, o ajuste em Salvador na 0,5, reporta estabilizado, procedimento livre. Salvador, muito bom dia. Gol 992, próximo, ponto 0-0, pronto. Gol 992 autorizado, linha de colapso 0-0, vento. Gol 920 graus, 08 nós. Aqui decola no 0, gol 992. Antônio de voo 366, confirma. Afirmativo. Osmar, aprisado 366, gol 9192, em redução para 230. Sete, Osmar, igual a CRV 366, redução 339, gol 9192. Para o controle? Para o gol 9737, no procedimento do pagamento visual. Sim, chegou a assistência para todos 9737. Nono 92 decolador 53, Salvador 208, bom voo. 208. Salvador, muito bom dia, gol 992, Oca, Caju, passando 1.800. Gol 92, contato radar na decolagem, saída Oca, nível 370. 92. Gol 9737. 737 por 2895. 18. Plano 18, decimal 95. 18.95, sei lá. 9246, autorizado de cedo para 2.500. Segmento renave, pista no 0, reporte estabilizado. Forma ajuste no 0 no 5. Segurança estabilizada, gol 992, da presente com meu foco 098. Romeu foco 098, gol 992. 08 não exige, altímetro na 0 no 5. 815, ele me pôs, obrigado. Caetano 2, após desvio, sim, Vitor 366. Aquele presidente voando 366, pode descer para 4000? Cruzeiro descendo para 2500, em redução para 200 nós, o 1812, o ajuste na 0,5. Ok, 200 nós, 2500, 0,5, igual 1812. No 192, chama Centro Recife, em 126, 185, alterna em 125, 400. 737, solo 5, 1, livre direita, chame solo 21. Livre direita, 121, decimal 1, 9737. Azul 9246, buenas. 1015, continua a aproximação, vai em autorização de pouso. Azul 9246, pouso autorizado na 0, vento 120 graus, 08 nós. Tive pouso na 072, 976. Vento é? 120 com meia dúzia. Obrigado. Três, sete, moldura, 21. Prossiga, 9737. Chame 211. 8-2, torre 2-8-9-5. 2-9-5, obrigado. Boa noite, 1-8 no 2, buenas, 1015, continua a aproximação, vai de transição de pouso. O tráfego precede em breve da Azul, curta final. Acidente, prossegue a aproximação, 8 no 2. Azul 9246, solo ao 03, livre direita, chame 211. 211, azul 9246. Gol 1812, pouso autorizado, pista 10, vento como 2. 120 graus, 10 mais. Teve pouso, pista 10, gol 1812. No 8 no 2 no sol 06, livre direita, chame 2 1 1, boa noite. A gente chama na 9-0, boa noite. Qualquer dente clear my arrival, descendimento tem flight level 050 and fly direct servitor 366. Salvador, Argentina 1910, reaching flight level 50, request 2,500 feet, confirm TNH. TNH 1015, continue descent until 2,500, cleared procedure, come established. Okay, TNH 1015, continue descent 2,500 feet, call back, full established, Argentina 1901. São 3520, está autorizado, pista 1-0, linha de decolar, vento uma centena, 8 nós. Controle 3520, bom dia, senhor. 3520, obrigado. Argentina 1910, full established. Tower 118.195, Argentina. Repeat. Tower 118.195, Argentina 1910. 1-9-9-5, Argentina 1-9-1. 5-2-0, Centro Recife, 2-6-8-5. No, this is Argentina 1-9-0, full establish. Centro Recife, 5-2-0, control. 1-0, Kinage 1-0-1-5, clear to land runway 1-0, in this 1-0-0 degrees on 6 knots. Kinage 1015, I'm clear to land, runway 10, Argentina 1910. Correction, the wind is 100 with 06 knots. Roger, copy, Argentina 1910. Do instalador, bom dia, voo 153, Tampa, só ponto esperador 1-0, pronto. Voo 1973, autorizado LM, mantém pistão 0. Autorizado PLM, mantém 1-0, voo 1973. Argentina 1910 on the ground, 36 located by your right, taxiway Foxtrot, contact ground control 120.1. 120.1, Argentina 1910. Go 1-1-7-3, pistola 0, decolagem autorizada, vento 1-0-0 graus, 0-6-12 nós. Esse decolagem com 1-1-7-3. Bruno, 73 decolado aos 38, controle 208 com voo. 208, boa noite, voo 1173. Controle Salvador, voo 1173 da EL 1600. 1173, contato radar na decolagem de saída da EL, autorizado por Agileda após 2000 pés, sem restrições a nível 360. Ok, na Pro Agileda, sem restrição 360, voo 1173. Voo 1173, por que eu mantenho a proa 150 aí para algumas milhas de informação. Gente, após desvios, Dena Prisleda, no voo 973. Gente, voo